Efésios 1, do 11 ao 14. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Vocês sonham com um carro velho? Vocês sonham com uma casa velha? Se alguém vai sonhar com alguma coisa, vai ter que sonhar com algo novo, né? Não, Diego? Sim. É, você vai sonhar com o Fusca quebrando os pedaços. E o Gustavo não vai sonhar com uma Kombi também caindo aos pedaços. Ele vai sonhar com uma Kombi nova, motor de Fox, alguma coisa assim. Não, pelo menos ele pensa que uma coisa meio velha. Aí. Você vai na loja comprar uma roupa rasgada? Ah, é verdade. As calças de estranho. Ele é mais rasgado do que ele. Esse exemplo não foi tão bom assim. Essa é mais caro ainda. E um tênis furado? Não? É interessante que a gente não vai escolher coisas que não são agradáveis, não é verdade? Agora, você vai namorar com uma menina feia? Tem beleza, tem gosto pra tudo, mas você não vai escolher uma menina feia pra namorar. Você não vai escolher alguém chato pra poder viver, não é verdade? Você vai escolher pessoas com boas qualidades. É, e aí a gente vê aqui no verso 11, ele dizendo assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Deus desejou. Deus quis escolher pessoas. E olhando para o ser humano, olhando para o John, olhando para dentro de mim, eu não sou uma pessoa tão agradável assim para que Deus me queira. É interessante que ele nos amou antes de nós amarmos a ele. Antes de nós sermos seus filhos. Quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados, como diz também Efésios, capítulo 2. Mas antes mesmo de nós amarmos a Deus, ele nos deseja. Em que estado? Estado de contrário a Deus. Inimigos de Deus. Pessoas que não amam a Deus. Pensa a sua vida antes de amar a Cristo. Como que ela era? Pensa, sabe, egoísta, orgulhosa, mentiroso, ladrão, às vezes não no sentido de assaltar um banco, mas às vezes no sentido de ser corrupto em relação ao governo, às vezes no sentido de ser corrupto em relação a como leva as vidas, nos trambiques, roubando a net, roubando a telefônica, roubando alguma instituição, às vezes até com desculpas justificativas, talvez coerentes, mas nesse estado, ingrato com o próximo, ingrato com Deus, ingrato com todo mundo, nesta situação, numa situação de que nós não merecíamos nem misericórdia, nem graça, nem ajuda, Deus deseja. Ele desejou o homem. Ele desejou as pessoas. Ele desejou as pessoas. Um homem não foi escolhido porque ele tinha algo de bom. Ele não foi escolhido porque Deus olhou para o homem e falou assim, olha, eu vejo algo de bom nele. Eu vejo algo legal no homem. Eu vejo algo... Porque você olha para as pessoas cada vez mais... sabe, egoístas, cada vez mais olhando para si mesmo, cada vez mais desejando o que é seu, cada vez mais entrando em confusão, em briga por coisa pouca. E é um absurdo, a gente vê na televisão a pessoa que tirou a vida de outra por causa de um boné, por causa de é absurdo falar por causa de um carro, mas tá chegando ao ponto que um tira a vida do outro por causa de 5 reais, de 10 reais, por causa de nada. Qualquer coisa que tenha muito valor, pra mim, já é nada. Mas a gente chega ao absurdo de ver pessoas tirando a vida do próximo por causa de algo que é muito, mas muito, infinitamente muito pequeno. Perdendo a amizade. Sabe, quebrando laços de amizade por coisas que são muito pequenas. E o ser humano hoje não sabe perdoar. O ser humano hoje não sabe se humilhar, se render e falar: desculpa, Fábio, porque eu falei mal com você, eu falei de uma maneira... Não, essas pessoas não sabem mais pedir perdão. E é esse homem, é esse ser humano que sempre existiu. Eu estava lendo um livro do Chesterton que fala o homem eterno, e aí ele estava falando do homem da pedra, e ele fala assim que o homem da pedra não é diferente da gente. Porque se ele desenhou na parede uma mãe, uns filhos, alguma mensagem, provavelmente ele também tinha sentimentos bons, sentimentos amigáveis. O homem não evoluiu no sentido dentro de si, evoluiu no sentido das coisas, mas não evoluiu dentro do seu coração. O homem da pedra é o homem de hoje, é a mesma coisa, com ferramentas diferentes, com coisas diferentes, talvez com um corpo físico talvez diferente, situações, mas o coração continua o mesmo. A vida do homem continua a mesma. E é tão absurdo. Mas o homem, ele não pode ir até Deus. Não simplesmente porque ele não tem capacidade. Isso também é. Mas é porque também ele não quer. Ele é cego para si mesmo. Ele não vê que o dentro de si, ele é ruim. Ele não consegue enxergar por si só que ele é ruim. E ele não consegue ver a necessidade do próximo. Ele não vê necessidade de ter Deus. Você vai conversar com as pessoas e elas falam assim: ah, mas você é uma pessoa de Deus. Pra que Deus? Hoje as pessoas têm que ser muito céticas. E às vezes as pessoas falam assim: ah, eu quero Deus, eu busco a Deus, eu temo a Ele. Aí você vai apertar na tecla, né, do calo, né, pisar no calo da pessoa. Mas e aí, você ama o seu próximo? Não, eu amo o meu próximo, mas ele de longe. Ele é quilômetros de distância de mim e eu aqui. Eu quero viver a minha vida. Conversando esses dias sobre recursos financeiros, né, sobre a desigualdade no mundo, eu estava vendo uma pesquisa ontem que se você tem 8 mil reais de bens materiais, você é mais rico que 53, 56% da população. O Gustavo, só de fato de ter o carro, ele já é mais rico. Que 54% com o Fábio, mais rico do que eu, com meus livros e com meu notebook e com tudo. Eu já sou mais rico que 54% da população. Se a gente tem 6 bilhões de pessoas, alguém que tem 8 mil reais em bens materiais, não estou falando de dinheiro, bens materiais, coisas que você tem, que você segura, você é mais rico que 3 bilhões de pessoas. Conversando sobre isso com as pessoas e elas não se veem no estado de que eu preciso compartilhar para que outros tenham. E as pessoas falam assim: não, o problema não sou eu. O problema é o cara milionário, o árabe, o sheik. O problema não sou eu. O problema é fulano de tal, é o ciclano. O problema é quem tem mais. Não sou eu. Eu tenho pouco ainda. Eu tenho uma casa, eu tenho 2 carros, eu tenho, eu estou comprando outro apartamento, eu tenho um salário de 5 mil reais, meu marido um salário de 10 mil reais, e eu não sou o problema. O problema é o sheik. O problema é porque o ser humano não consegue se enxergar como opressor, como culpado, como alguém que não é bom, como alguém que é egoísta. Não há bondade num homem. E a gente vive num ciclo de acumular riquezas, de desejar prazer. Uma estatística que a gente estava vendo esses dias, que 50% dos entrevistados numa pesquisa de jovens assumem transar sem camisinha. E HIV aumentando à luz do dia e debaixo dos panos da sociedade, porque ninguém alerta. tem uma cidade, né, que é para cada 8 pessoas, 6 têm AIDS franca, né? É assim? Qual, lembra da estatística? Cada 10, 4, tipo, mais ou menos. Alguma coisa assim, né? Isso aqui é tão alarmante. A cada 10 pessoas, 4. Vamos ver se essa estatística. A cada 10 pessoas, 4 têm AIDS. Porque o ser humano começa a sofrer as consequências do ciclo que ele vive. Busca riqueza, busca prazer e come. Eu falei come, mas é porque nós temos no Brasil mais de 3 mil lojas de fast food. McDonald's, Burger King, e eles estão cada vez mais aumentando as suas redes. Antes você não via muito Subway, né? Agora hoje você vê bastante, né? Hoje se vê bastante Subway. Antes você não via tanto. Mas é uma das redes que mais crescem no Brasil. Porque quanto mais dinheiro o ser humano tem, mais ele come. Acredita nisso? Quanto mais dinheiro o ser humano... Isso é estatística. Quanto mais... O quê? O número de... A renda da população tem aumentado no Brasil, tem aumentado também a quantidade de vezes que eles vão comer fast food. Porque o homem, ele olha para si mesmo. Ele não olha para o próximo. E ele não vê uma necessidade iminente de que precisa de Deus. São 70 milhões de refeições servidas. 70 milhões de refeições servidas. Em 2014, em fast food. Isso aqui em outubro. Este é o ser, um tipo de ser humano que existe na face da Terra. E elas não buscam a Deus porque dentro delas não existe motivo nenhum para buscar a Ele. Aliás, quando as pessoas começam a ir para a igreja, elas buscam a Deus por outros motivos. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero coisas boas no mundo, eu quero viver legal no mundo. E aí você vai conversar com as pessoas cristãs, né? Elas não falam mais de salvação e de eternidade, elas falam de mundo, elas falam de, olha, eu vou ser bom porque Deus agora está comigo e eu vou ser o cara. A gente não fala mais de cuidar do próximo, a gente fala agora de cuidar de si mesmo e Deus cuida da gente para que a gente possa ser grande, para que a gente possa ser rico e a custa dos outros, as outras pessoas vão continuar pobre por causa da minha riqueza. Esse não é o Deus. Não é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus que eu creio. Não é o Deus escrito na Bíblia, não é o Deus, mas é o Deus que todo mundo segue, que todo mundo vai e que todo mundo enche as igrejas. As pessoas têm enchido as igrejas de pessoas, mas as pessoas continuam de corações vazios, ainda continuam, sabe, vivendo as suas próprias vidas. Esse é o homem na qual Deus escolheu. Deus, de lá de cima, olha para a humanidade, não vê ninguém que é bom. E segundo a sua vontade, não a minha, não a do Fábio, não a de ninguém. Ele não encontrou motivação no homem para poder vir salvá-lo. Ele não encontrou coisa boa no homem para vir salvá-lo. Mas ele, segundo a sua boa vontade, rico em misericórdia e em amor, ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Cara, não sei responder por que e como, mesmo ele sabendo que o homem já ia cair. Mesmo sabendo que o homem já ia ser mal, ele nos amou. Ele nos amou. Quero abrir Romanos 10. Cinco ao 7. 10, 5. Isso, 10, 5 ao 7. Diz assim, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. O que está dizendo? Que a lei diz: você deve fazer para que você seja salvo. E você viverá por meio das suas obras. Mas a fé em Cristo diz: Cristo veio até mim, eu não fui até Ele. Ele veio nos salvar, não nós salvaremos alguém nem a nós mesmos. A lei diz: faça para que seja salvo. A graça diz: Cristo fez para que fôssemos salvos. A lei diz, sabe, trabalhe para que você conquiste. A fé em Cristo diz: Ele veio, Ele conquistou, para que eu esteja com Ele. Para que eu esteja com Ele. Para que eu more com Ele. Para que eu seja salvo. A lei diz que vivamos por meio das nossas obras, mas todos falhamos o tempo todo, todo dia, toda hora. Pensa. Todo dia eu peco, cara. Todo dia há um momento de incredulidade em mim. Tem dias que, ontem mesmo, eu, antes de sair daqui, antes do devocional, eu fiquei pensando em Deus e em mim, e eu tive vontades carnais, eu tive vontades egoístas, eu tive vontades, sabe, não boas dentro do meu coração. Até mesmo vontade de parar, às vezes de sumir, às vezes de ir embora, às vezes de, sei lá, às vezes de parar com tudo. Incredulidade, falta de fé. Eu peco no meu coração, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu peco com as minhas mãos, porque às vezes eu atuo de forma egoísta, às vezes eu falho com alguém, às vezes eu falho com meu pai, às vezes eu falho com o Gustavo, tenho que pedir perdão, tenho que pedir desculpa, tenho que refazer as amizades, falho com todo mundo, porque eu dentro de mim, eu não sou bom, cara. Eu olho pra minha escuridão, às vezes eu quero glória, às vezes eu quero honra pra mim mesmo. Eu não sou bom nenhum dia, eu não mereço ser salvo. É uma luta constante. É os nossos desejos, às vezes a gente se ira. E a Bíblia fala, se você irá contra o seu irmão, se você desejar a morte dele, é como se você tivesse matado. Eu não estou falando de pecados grandiosos à luz dos homens, mas é grandioso à luz de Deus. Porque o meu pecado não é apenas contra os homens, meu pecado é contra Deus. É Deus que me salvou, é Deus que me amou, é Deus que me ama o tempo todo. Não é algo apenas, sabe, eu bati em alguém, eu desejei, eu cobicei, eu já estou pecando, eu menti, os homens não viram, mas Deus viu. Quem poderá se esconder de Deus? E o homem pensa que a gente pode se... O homem pensa que pode se esconder de Deus, né? Porque quando a gente peca, a gente se esconde atrás da árvore. A gente tenta cobrir as nossas falhas de alguma maneira, a gente tenta refazer, reparar os erros de alguma maneira, mas nada do que possamos fazer pode reparar o erro. Pode reparar o erro. E aí, todos falharam. E para que Deus nos salve, Ele não encontrou motivação em nós, mas em si mesmo, na sua vontade, no seu desejo. Mas no seu desejo. Romanos 11, 6. Diz: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. E se fosse a graça, já não seria a graça. Se fosse a graça, já não seria a graça. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. nada que possamos fazer pode substituir aquilo que Deus fez ou pode conquistar algo. É pela graça. Pode o homem subir até Deus? Não. Mas ele veio até nós. Ele veio ao mundo, ele é histórico. Ele não está apenas, esse fato não está apenas descrito na Bíblia, esse fato está escrito em outros livros históricos. Homens viram, mais de 500 homens viram ele ressuscitar e ele está no alto céu, é histórico, é fato histórico, não existe nenhum outro fato que dividiu o calendário. Não existiu nenhum outro fato que é mais conhecido do que Cristo vindo ao mundo. E não é apenas, sabe, durante um determinado tempo, não. É durante a história. Não existe outro livro mais confiável do século I do que a Bíblia. A Bíblia é o livro mais confiável. Porque Deus mesmo proveu meios para que fosse confiável. Não existe. Porque ele mesmo interferiu na história. E ele veio como um homem. Ele sentiu as dores que eu e você sente. Você já foi traído? Ele foi traído. Você já sentiu fome? Ele sentiu fome. Você foi criança? Ele foi criança. Você ficou sozinho na rua quando pequeno? Ele ficou sozinho na rua quando pequeno. Você já cortou o dedo quando estava jogando bola? Ele cortou o dedo quando estava andando na cidade da Galileia. Ele foi pequeno, e ele cresceu, ele foi bebê. E ele nasceu, ele sentiu todas as nossas necessidades, ele sentiu todas as nossas dores, ele sabe o que é exatamente viver na terra como nós vivemos hoje. Porque ele nos amou, porque ele nos desejou, porque ele planejou. Não foi algo impensado, foi algo pensado, não foi algo do acaso, não. Ele olhou para nós. E sabia que ele precisava morrer por nós. E ele executou um plano que é anunciado no primeiro momento que Deus conversa com Eva, Adão e Eva. Eu enviarei alguém, filho de uma mulher, para que pise na cabeça da serpente. E a cada profeta, a cada ato de salvação, ele anuncia Cristo, porque a Bíblia inteira anuncia a Cristo Jesus, aquele que virá nos salvar. Você passa, sabe, em Gênesis, Levítico, Êxodo, Salmos, 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, a Bíblia inteira fala de Cristo, Isaías, Jeremias, Amós, a Bíblia inteira fala de Cristo, a Bíblia inteira anuncia Cristo, para que chegue aquele grande dia que uma estrela, meia-noite, brilha em cima de Belém, anunciando: Cristo nasce hoje. Para a redenção do mundo, para que o mundo creia, para que o mundo seja salvo, para que o mundo veja a glória de Deus. E ele não simplesmente vem ao mundo, que já é um fato, sabe, de grande amor. Porque enquanto as pessoas falam, eu amo a pessoa de longe, eu não quero ir para a África ajudar ela, eu não quero ir, sabe, na cidade pobre, eu não quero ir na favela, eu não quero ir no hospital, eu não quero ir em lugar nenhum, estar com eles, com aquele que não merece, com aquele que é ruim, com aquele que não ama, porque aquele que é traficante, eu não quero ir no presídio, ouvir aquele que foi preso, aquele que é condenado, eu não quero ir, eu amo de longe, eu quero ficar longe, que o governo se vire com esse problema, Jesus vem até nós. E o fato de ele vir até nós já contrapõe com o discurso de muitos. Só que agora tem uma outra coisa. Ele faz o seguinte, ele se entrega à morte por nós. Se muitos já falam assim, olha, eu não vou até esse, porque esse não merece. E quanto amor é alguém morrer por alguém que não merece? Aliás, por alguém que merece ser preso, com alguém que merece a morte, como alguém que merece o inferno. Ele morre por alguém como eu, mendigo, prisioneiro. Como alguém como eu, criminoso, pecador. Eu não mereço. Eu mereço a morte, eu mereço o inferno. E ele vem até nós, ele vem até a terra, para que morra por nós. É o rei que vem. É o rei que vem. Você já viu algum governador dar ouvido para um mendigo? Sentar com um mendigo e conversar com ele, comer com ele? Você já viu algum rei na história sentar com um indigente e conversar com ele, comer com ele? Você já viu, você ficou sabendo de alguma vez que um rei chamou um mendigo, um morador de rua, alguém todo esfarrapado para tomar um banho e sentar na mesa do rei e comer com o rei? Eu conheço. Jesus. Porque ele me convidou para comer com ele, cear com ele. Ele me convidou para sentar na mesa dele, sentar com ele, conhecer a ele. Ele me convidou, mesmo eu, esfarrapado nos meus pecados, nas minhas falhas. Ele me convidou para cear na mesa com ele. Este é o rei da minha alma. Este é o rei da minha alma. E cada vez que eu olho para a cruz, eu ouço um discurso na minha mente. Eu estou aqui por tua causa. Eu estou aqui pelo teu pecado. Eu carrego as suas dores. Eu estou aqui pela maldição que você merecia, mas eu a sofro. Eu estou aqui porque eu estou pagando a dívida que você deve. Eu estou aqui morrendo por você. Estou aqui morrendo por você. A obra não é de homens. A obra é de Deus. A obra não é de homens. A obra é de Cristo. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Eu estava na briga essa semana. Acho que foi essa semana passada. E aí uma menina pegou e falou assim pra mim, eu falando sobre amar o inimigo, amar aquele que nos ama, não xingar quando alguém nos xinga. E aí quando eu falei pra ela assim, que a gente não tem que xingar alguém quando alguém nos xinga, ela falou assim, mas tio, eu não consigo deixar de xingar. Você está me dizendo que se alguém me xingar, eu vou ter que, não posso xingar também? Eu falei assim, mas eu não consigo. É verdade, não conseguimos viver em santidade. Mas Cristo em nós. Cristo é o meio pela qual nós vamos amar o próximo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Por meio de Cristo. Porque aquele que começou a boa obra irá de completar. Viveremos em santidade por meio daquele que nos salvou. Amaremos as pessoas por meio daquele que nos salvou. Viveremos em pureza por meio daquele que nos salvou. Venceremos as cadeias do pecado por meio daquele que nos salvou. Por meio daquele que vive em nós. Por meio daquele que deu vida a nós. Não é pelas nossas próprias mãos. Não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Efésios, capítulo 1, voltando lá para Efésios. Deixa eu mais achar. O quê? 13. Diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vamos ler novamente lá. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, nele, quando vocês ouviram, não ouviram apenas de ouvir a mensagem, mas ouviram e crer com o coração. Não apenas ouvir como alguém que ouve uma canção e logo esquece, mas ouvir e guardar no seu coração e crer no seu coração e atinge a sua alma e muda o rumo da sua vida. Quando você abraça o evangelho, quando você abraça a verdade como algo importante para você, não apenas como algo que passa pela vida, mas quando você crê em Cristo com o coração, o Espírito Santo é derramado sobre você. Por quê? Porque é a única garantia que temos que viveremos para Ele durante a nossa vida. É o Espírito Santo atuando em nossas vidas. Não é aquele negócio pentecostalista de rodopiar e aquelas coisas que a gente tem visto na internet, tanto tão degradando o evangelho que vira até piada. Não é isso. Não é uma mágica que você vai dar Hadouken nas pessoas. E as pessoas vão cair no chão como se fosse o Dragon Ball lá e o Gohan jogando Kamehameha e as pessoas caindo no chão e abrindo aquele negócio. Não é nada disso. É algo mais poderoso, aliás. É Deus vivendo dentro do nosso coração. Atuando dentro do nosso coração. Porque agora o Espírito em nós nos aflige quando pecamos. Porque agora o Espírito Santo nos consola quando sofremos. Porque agora o Espírito Santo nos motiva a continuar andando quando estamos desanimados. Porque agora Ele anda conosco, Ele está conosco. Porque agora Ele nos faz clamar, Abba Pai, clamar Deus, vem, vem até mim. Porque agora Ele muda a nossa perspectiva de vida. Porque agora Ele muda os nossos sonhos. Porque agora Ele muda a nossa maneira de agir. Porque agora Ele muda a nossa maneira de falar. Não significa que você vai falar varão. Não, nada disso. Esquece isso. Mas significa agora que você vai falar diferente, de forma mansa. E as pessoas vão olhar pra mim e pra você e falar assim, existe algo diferente nesse cara. Realmente existe. E não é a roupa que você veste, não é o tênis que você calça, não é o carro que você anda. É Cristo que vive em você. É Cristo que vive em você. É Ele Cristo que vive em você. Ele veio até nós. Ele se entregou por nós. Um pouco antes, né? Ele nos chamou, Ele nos desejou. Ele nos escolheu. Ele veio até nós. Ele se entregou por nós. Por meio da sua palavra, Ele abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, mora em nós, para que exista uma garantia de que nós iremos até Ele, até o fim. E no fim, Ele está nos esperando para morar conosco. Vamos abrir Salmos 113. Quem disse que não tem que passar paz no negócio? Beleza, vamos ler. Salmo 113 diz, aleluia, louvem aos servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está acima de todas as nações, acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dar um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! O grande paradoxo disso é que Deus fez tudo. Por isso que Ele merece louvor e glória. Sabe? A verdade, quando você olha para Cristo, quando você lembra dEle, acontece duas coisas. Primeiro, eu me entristeço pelos meus pecados. E segundo, eu me alegro porque eu não consigo conter a alegria do meu coração porque Ele veio. Porque se alegrem os povos, essa é a boa notícia, se alegrem os povos, Cristo veio até nós, não para nos condenar, porque pensa, Se ele quisesse simplesmente, como Deus, santo, poderoso e justo, falar assim, eu não quero mais saber desse povo, ele estaria no direito dele. Não é verdade? Ele estaria no direito dele. Mas não. Ele não veio ao mundo para nos condenar. Ele não veio ao mundo para anunciar o seu grande plano e fazer acontecer o seu grande plano. Alegrem-se os corações. Cristo veio. É por isso que louvamos, é por isso que cantamos, por isso que ele é a nossa canção, por isso que ele é a nossa alegria. Por isso que regozija os corações daqueles que temem a Deus. O paradoxo é que ele está nas alturas, a gente está no lixo, e ele, como rei, veio até nós. Para que nós sejamos salvos. Ele estava em riqueza e nós em pobreza, mas ele nos leva até ele para que nós possamos, como príncipe, sentar na mesa dele. A gente estava jogado no pó, na nossa pobreza, na nossa miséria, mas ele vem como servo lavar os nossos pés. Ele estava na riqueza, sentado lá, tranquilão, mas ele estava com o coração em nós, e ele vem ao mundo. E aí, ele pega estéril, ele pega aquela que não gerava vida, e olha para nós, seres humanos miseráveis, que não conseguimos parar com o ciclo de morte na sociedade, porque cada vez aumenta o assassinato, cada vez aumenta as doenças que matam o ser humano. A gente não consegue encerrar o ciclo de morte, de violência, de maldade. Ele vem até nós para encerrar em nossas vidas um ciclo de morte, de violência, para estabelecer um ciclo de justiça, para estabelecer um ciclo de vida em nossos corações, transbordando os nossos corações para outras pessoas. É a graça. É para o louvor da sua glória. É para que nós vivamos para o louvor da sua glória. Isso resulta em alegria. Isso resulta em alegria. Isso resulta em louvor. Isso gera alegria nos nossos corações. Por isso que o cristão é feliz. Por isso que alguém pobre canta. Por isso que alguém em pobreza, mas que crer em Deus, canta. Por isso que a música é algo tão especial. Mas por isso que o cristão é satisfeito. Por isso que o cristão não procura as coisas desse mundo. Por isso que o cristão procura as coisas de Cristo. Por isso que a gente não teme a morte. Por isso que a gente não tem medo da morte. Porque o rei mora em nós. Quando você via na Idade Média... Eu queria ter nascido na Idade Média, gente. Eu acho que as coisas lá eram mais legais. Mas, enfim. Nossa. Cortar a cabeça. Eu queria usar a armadura de soldado, dar de cavalo, usar a espada. E carregar a bandeira. Mas quando você via um palácio com uma bandeira erguida, tremulando, era sinal que o rei estava lá. Somos mendigos nessa terra, mas tremulamos uma bandeira, porque o rei mora em nós. Porque o rei encontrou o mendigo. Porque o rei chamou o mendigo. Como eu. Como nós. Para morar com ele. E momento de oração com vocês agora e cantar essa canção. Que Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória.